hoje vou sair e procurar você para ficar comigo. Eu hoje compreendi que é muito triste a solidão de quem não tem amor. Cansei de ser escravo do orgulho e agora resolvi buscar você. Eu não suporto mais ficar aqui a esperar você voltar pra mim. Você não pode imaginar meu sofrimento, porque seu rosto não me sai do pensamento. Sei que você não vai voltar, já cansei de tanto esperar. Agora vou sair e vou buscar você de novo para mim. Você não pode imaginar meu sofrimento, porque seu rosto não me sai do pensamento. Sei que você não vai voltar, já cansei de tanto esperar. Agora vou sair e vou buscar você de novo para mim. E você está curtindo Zezo, o príncipe dos teclados, ao vivo para todo o Brasil.